Minha história não termina aqui. Eu não morrerei nesse deserto. Abri mão de tudo pra te ouvir. Tua voz, meu Deus, obedeci. Inimigos me perseguem, altas montanhas me rodeiam, e em minha frente um grande mar que quer me fazer parar, mas eu não vou me calar. Abre as águas, Senhor, eu preciso passar. Se cheguei até aqui, eu não morrerei assim. Meus inimigos não vão me alcançar. Faz um milagre aqui. Quando eu tocar nesse mar, um caminho vai se abrir e eu atravessarei. Do outro lado eu vou te adorar. Minha história não termina aqui. Eu não morrerei nesse deserto. Abri mão de tudo pra te ouvir. Tua voz, meu Deus, obedeci. Perseguem, altas montanhas me rodeiam, e em minha frente um grande mar que quer me fazer parar, mas eu não vou me tem poder de abrir as águas. Assim como ele foi com Israel naquele deserto, ele também está conosco. Precisamos crer que deserto nenhum nos impedirá de chegar ao lugar que Deus já determinou. Os teus inimigos não são mais fortes que a sua fé. As montanhas não são maiores que a sua esperança. Você já foi longe demais para desistir. Não é hora de parar. Não aceite que as águas te impeçam de avançar. Você ainda tem forças para clamar. Não deixe que o medo fale mais alto que a sua confiança em Deus. Solte a sua voz no meio desse deserto. Deixe o céu te ouvir. Clame! Abre as águas, Senhor! Abre as águas! Cheguei até aqui, eu não morrerei assim. Meus inimigos não vão, não vão, não vão, não vão.